não é amor. Não é fado quando o ciúme é tão forte e ao próprio bem desejado só tem ódio da morte. Já não é ciúme, não é fado, canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria, praga que é quase uma reza, loucura que é poesia, um sentimento que passa a se irritar no cuidado e razão de uma desgraça. E assim tem de ser, levado o remorso de quem sente que se voltasse ao passado pecaria novamente. Já não é remorso, levado, e esta saudade de agora, não de algum bem acabado, mas das saudades de outrora. Já não é saudade, levado, canto da nossa tristeza, choro da nossa alegria, praga que é quase uma reza, loucura que é poesia, um sentimento que passa a ser eterno cuidado e razão de uma desgraça. E assim tem de ser, levado. Um sentimento que passa, mas é eterno cuidado e razão de uma desgraça. Por dar cá aquela paz.

fadista quem calha, não é fadista quem quer, só é fadista quem calha. O destino é linha reta, traçada à primeira vista. O destino é linha reta, traçada à primeira vista. Como se nasce poeta, também se nasce fadista. Como se nasce poeta e também se nasce fadista. O fado é sexto sentido que distingue o português. O fado é sexto sentido que distingue o português. Para ficar aprendido basta cantar-se uma vez. Para ficar aprendido basta cantar-se uma vez. Só a guitarra cantamos a alegria que fingimos. Só a guitarra cantamos a alegria que fingimos. O fado que nós cantamos é sina que nós cumprimos. O fado que nós cantamos nós quando ele passa, o marujo português não anda, passa a bailar como ao sabor das marés. Quando se ginga, põe tal jeito, faz tal proa, só para que se não distinga se é corpo humano ou canoa. Chega a Lisboa, salta do barco e num salto vai parar à Madragoa ou então ao Bairro Alto. Entra em Alfama e faz da Alfama o que mais. Há sempre um Vasco da Gama no marujo português. E quando ele passa com seu alcaixo vistoso, traz sempre pedras de sal no olhar malicioso. Põe com malícia a sua boina maruja, mas se inventa uma carícia, não há mulher que lhe fuja. Uma madeixa de cabelo descomposta pode até ser a fadeixa de que uma barina gosta. Sempre que passa o marujo português, passa o mar numa ameaça de carinhosas marés. Ameaça de carinhosas marés. Se bem que não me ouviste e foste embora, li tudo em ti de certo, me esquece. Te batem, beijo-te eu. Se bem que às minhas maldições fugiste, por te haver dado tudo o que era meu. Como ontem, meu grito agora diste. Quando os outros te batem, beijo-te eu. Mas há de vir o dia em que a saudade te lembre quem por ti já se perdeu. Te batem, beijo-te eu. Cantigas e saudade

arrastar-me a cantar. tradição, lenta uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra deixou a paz, ainda és capital do amor em Portugal. Ainda Coimbra, onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa imagem tão linda. Coimbra das canções, tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra, uma lição de sonho e tradição, lenta uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Aprende-se a dizer.